749, na Forte, em Talhares. Talhares, apenas a gira 273. surveillance at our street. 60 report Cardo's position. Frequency to Naval of MA, Brazil Center 1230. dia, tá 3-1, 7-1. Na 3171, chame na frequência 18-6. 18-6. 3171. Na 3171, já tem autorizado 340 para Guarulhos. Está pronto para cópia? Copia. Autorizado Guarulhos 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 28, saída Golieval após voa direto Eudes. Primeira curva à esquerda, o controle 119.35 e o código 5542. Autorizado 340 para Guarulhos, pela Upper Whisky 50, saída Golieval após Eudes. A primeira curva é à esquerda, decolando da 28, 1935, controle de saída, 5542, transponder o TAN 3171. O TAN 3171, correto, chame pronto, portão 2. Chama. Amador, muito bom dia, seu Bono.